Salve galera, tá no ar o episódio número 5 da quinta temporada do Teólogo de Quinta. Jonathan Fernandes chegando aqui pra você, gravando mais um episódio do Teólogo de Quinta, aquele mais um episódio sem edição, né? Vai aqui nu e cru aqui mesmo, do jeito que dá de gravar. Tô testando hoje um aplicativo novo de gravação, né? Que o meu amigo Tony Albuquerque me indicou. Inclusive o Tony foi ouvir alguns episódios do Teólogo de Quinta, né? E ele falou: caramba, mano, você demora muito pra entrar no tema. E aí eu expliquei pra ele, né? Cara, podcast geralmente é assim mesmo, a gente tem que construir, tem muitas coisas que estão além do tema, né? Dentro de um podcast, tem que explicar pra galera, tem que contextualizar as coisas. Óbvio que eu também sou prolixo, sou bastante prolixo, mas o podcast é isso. Então você que tá chegando agora, talvez não tenha costume de ouvir podcast, cara, perdoe, a introdução é assim mesmo. Não tem como eu chegar aqui no episódio e já começar a falar do que eu quero falar sem antes construir uma narrativa, né? Mas enfim, então eu tô testando um aplicativo novo, espero que o áudio saia com uma qualidade bacana. Tô num ambiente novo aqui também, da casa. E vamos lá. Aconteceram muitas coisas essa semana, né? Essa semana foi. Essas últimas semanas, na verdade, 2020 tem sido um ano terrível, terrível, né? Eu tava tentando achar uma outra palavra, assim, um adjetivo para colocar, mas terrível acho que cai bem, né? Fora uma epidemia global, mundial, que é da Covid-19, também as outras coisas que estão envolvendo, né? Que muita gente morrendo, muita gente importante, né? Do esporte, da música, da arte, enfim. Isso eu tô falando no contexto fora Covid-19, tá? Óbvio que a gente tá perdendo muitas vidas pela pandemia, mas também muita gente morrendo, de outras situações adversas, né? E muitas coisas acontecendo lá, aquele assalto a banco em Criciúma, enfim, cara, um ano terrível mesmo. E a cada dia que passa, né, a cada semana que passa, a gente vê novas notícias que nos deixam muito triste e torcendo para que esse ano acabe logo. E que, assim, é óbvio que é uma superstição nossa achar, né, que vai virar o ano e as coisas vão mudar assim repentinamente, não. Mas assim, que se existe um pouquinho de, sei lá, agnosticismo em tudo isso, né? Se existe um pouquinho de a sorte, azar, enfim, que 2020 acabe logo e com ele vá todo esse azar do mundo. Então aconteceram muitas coisas e ontem, né? Eu tô gravando isso numa quarta-feira. Ontem, no caso, terça-feira, dia 8. Teve o caso lá envolvendo o time do PSG, o time do Istambul. Eu me manifestei sobre isso no meu Instagram. Eu pensei em gravar um podcast sobre isso, sobre o caso do racismo que foi sofrido pelo jogador, o Dembabá, né, se não me engano. E cara, terrível, né? Vocês já sabem a minha opinião sobre isso, vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem. Quem não sabe, vou deixar um episódio aqui que eu falo sobre isso também, que também foi um caso de racismo no futebol, que é um dos episódios mais ouvidos do Teólogo de Quinta, que é Racismo 7, Humanos 1, né, uma comparação lá do 7 a 1 na Alemanha e no Brasil, e terrível. E fora tudo isso, né, tem um caso do humorista lá da Globo, Márcio Meire, não sei o sobrenome dele direito, mas é o cara lá que fazia os caras de pau, virou o diretor lá de humor da Globo, enfim. E com base nisso eu pensei em trazer aqui uma reflexão pra gente, principalmente pra nós homens, tá? Óbvio que esse episódio tá destinado a todo mundo, porque também existem mulheres com pensamento retrógrado, sim. Existem mulheres que são bem machistas também, por conta da construção da sociedade, né? Nossa sociedade foi construída muito. É construída muito baseada em um olhar de objetificação da mulher, né? E por isso que o título do podcast é esse, né? Mulher não é um objeto. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu vou deixar aqui o link na descrição do artigo da revista Piauí. Cara, o artigo é muito longo. Mas, cara, tem uma riqueza de detalhes e parabéns, uma salva de palmas enorme pro pessoal da revista Piauí. Eu não lembro agora de cabeça quem qual foi, quais foram as pessoas envolvidas nessa reportagem, mas, cara, tô de parabéns. Escreveram um puta artigo. Eu nem não terminei de ler, eu li, eu acho que metade eu já li, mas eu quero tirar um tempo para ler toda, né? Toda a reportagem. É, todo o artigo, na verdade, né? Eu vi alguns retalhos que o pessoal acabou pegando e postando e tudo mais. E pelo que eu fiquei sabendo, parece que o Zorra, né, que é o programa lá que o Márcio dirigia, da Globo, ele foi encerrado assim, sem mais nem menos, né? Óbvio que a gente sabe o motivo, né? Pelo caso de assédio. E quando você lê, se você tirar um tempo para ler esse artigo lá da revista Piauí sobre o caso, eu vou tentar contextualizar aqui um pouco, porque eu não entendo muito do pessoal da Globo, eu não assisto Globo, não assisto TV, na verdade, né? Globo menos ainda. Mas parece que o Márcio, ele já coleciona, né? Eu não sei se o nome dele é Márcio ou Marcos, mas enfim, não, isso não vem ao caso. Não quero dar crédito, mais crédito ainda para esse estuprador, que para mim o que ele fez com a Dani Calabresa se caracteriza como um estupro. Mas enfim, e aí ele já coleciona algum histórico de abuso, um abuso moral e também abuso sexual com algumas das suas funcionárias, né, dentro do elenco. E a Dani Calabresa foi uma das suas vítimas, né, a atriz Dani Calabresa, humorista, enfim, foi uma das suas vítimas, a única que teve coragem, assim, de expor, né, de abrir o coração, de falar. E lá no artigo da revista Piauí, eles ilustram bem, com riqueza de detalhes, o que aconteceu. Ele chegou a abusar dela, ele chegou a encostar, um membro do seu corpo lá, né? As partes íntimas do seu corpo lá na mão dela, enfim. E cara, assim, só contextualizando tudo isso, né? O caso tá correndo aí, parece, né? Outras vítimas apareceram também. E, cara, eu espero que a justiça seja rápida quanto a isso. Espero muito que a justiça não deixe esse caso passar em branco. Não deixe, porque é terrível ver isso acontecendo, tá? Agora, a minha reflexão sobre isso é uma reflexão que eu quero trazer com base nesse caso que aconteceu. Mas, cara, quantas Dani Calabresas existem no mundo diariamente que sofrem isso? Quantas, né? E que, por não serem famosas, por necessitarem do emprego, tem que aguentar certo tipo de coisas, tem que se submeter a patrões, a gerentes, a enfim, caras que se acham donos, né, da mulher, as que se acham donos, que se acha que só pelo fato de ser mulher ela tem que se submeter a ele da forma que ele bem entender, da forma que ele bem quer. E isso é uma construção, galera. Isso é uma construção. Não adianta você dizer, você achar que, pô, não, isso é mimimi, mulher muito oferecida, mulher isso, mulher aquilo outro. Não. Foi construído isso na nossa sociedade, que a gente desde criança, desde pequeno, é orientado a olhar para a mulher como um instrumento sexual, como um ser que está ali a todo momento, né? Que ela foi criada, ela foi feita para nos satisfazer sexualmente. Vai dizer que não é isso? Vai dizer para mim que não é assim? Lembra aí, puxa na sua memória aí, qual foi a primeira vez que você teve contato com um vídeo pornô ou com uma revista pornográfica ou com a imagem de uma mulher nua ou, sei lá, com contato de algum item, de algum item de uma mulher, seja uma calcinha, um sutiã, sei lá, e criou na sua cabeça isso. E quantos seus amiguinhos falavam que você tem que... Eu vou usar um termo aqui bem simples, tá? Para não ficar muito pesado, mas... Seus amigos falavam que tem que pegar a mulher, né? Tem que pegar a mulher, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aí vem os nomes pejorativos para as mulheres, né? Cachorra, safada, rodada, enfim. Cara, isso é uma construção da sociedade. Não tem como negar isso. Isso é uma construção da sociedade. E óbvio que existem casos e casos, claro, existe. Mas assim, no geral, o homem, ele tem um teor machista, né? A sociedade em geral, ela tem um teor machista muito grande. E isso, cara, leva tempo para ser construído, né? Leva tempo porque a cada dia que passa, isso é reforçado, esse estereótipo é reforçado. Porque a gente está inserido dentro desse ambiente, onde a todo instante a mulher ela é vista como um objeto, ela é vista como um instrumento sexual. E onde fica a nossa reflexão de tudo isso? É pararmos de ver a mulher como um objeto, pararmos de ver a mulher como um instrumento, pararmos de ver a mulher como um ser que não tem direito de ter opiniões próprias, de ter vontade própria e de ter voz, né? De ter fala, ter expressão e dizer: não, cara, eu não quero. Não, eu não quero você, eu não quero ficar com você, eu não quero que você me trate assim. E parar com isso, sabe? Eu fui criado por duas mulheres, né? Eu fui criado, pode colocar até três, né? Porque a minha avó paterna também cuidou de mim por um tempo. Fui criado pela minha mãe e pela minha avó materna, né? Mãe da minha mãe. Então, desde criança, eu fui criado num lar que me ensinou a respeitar uma mulher, que me ensinou a tratar uma mulher. Tá? E ainda fui criado num lar, a minha avó, se você, né, se, quem ainda não sabe, minha avó é lésbica. Eu fui criado dentro de um lar que me ensinou também a respeitar o diferente, a respeitar quem tem uma sexualidade diferente, quem sente atração pelo sexo, pelo mesmo sexo, né? Homossexual, homoafetivo e tudo mais. Então, desde criança, graças a Deus e a minha família, eu fui ensinado a respeitar os outros, a respeitar o próximo e a tratar bem uma mulher, né? E isso não foi algo que eu aprendi lá fora, que eu aprendi com o mundo, que eu aprendi na escola. Não, cara, isso foi uma construção familiar. Isso foi uma base familiar, uma construção familiar da minha mãe. Mesmo a minha mãe não tendo experiências filosóficas, não tendo estudado, não tendo lido nem nada, minha mãe estudou até a quarta série, se eu não me engano. Mas mesmo assim, a minha mãe tinha caráter, a minha mãe tinha noção de como a vida funcionava, e ela tentava passar da forma dela para mim esse ensino. E isso, galera, e isso é uma construção também. Se por um lado a gente tem uma construção negativa de uma sociedade machista, por outro lado a gente também pode ter uma construção benéfica de algo positivo. E é isso que eu queria passar para vocês, principalmente quem foi pai recentemente, quem é pai de menino, né? Quem é mãe de menino, cara, ensina o teu filho a tratar e respeitar uma mulher. Ensina o teu filho a respeitar uma mulher. Entendendo, fazendo com que ele entenda que a mulher também é um ser humano assim como ele. Não é o fato dela ser mulher que ela tem que se submeter a ele. Não é o fato dela ser mulher e bonita, né? Sei lá, também que ela está à disposição dele, para ele fazer o que ele bem quiser, para ele agir como ele bem quiser com essa mulher. Foi o caso que aconteceu com o Marcos, né? Ele teve a cara de pau ainda, né? O trocadilho aí da frase, né? Que cara de pau era o programa que ele fazia lá na Globo. Ele teve a cara de pau e dizer: ó, a culpa foi sua, foi você que estava muito gostosa na festa. E cara, assim, ridículo, né? É ridículo. Agora imagina quantas mulheres passam por isso diariamente e não têm voz, e não são ouvidas, e têm que continuar sendo submetidas a isso, né? Sendo encoxadas no ônibus, sendo abusadas moralmente, sendo abusadas sexualmente, sendo abusadas. Cara, isso é de uma nojeira enorme. E a gente não vai conseguir parar isso, a gente não vai conseguir acabar com isso se a gente ainda continuar fomentando isso, se a gente ainda continuar alimentando alguns estereótipos da nossa sociedade, que acha que mulher é um objeto, que acha que mulher ela tem que realmente ser vista assim, que mulher é isso, que mulher é aquilo outro. Não, cara, a mulher ela é o que ela quiser. E se ela não quer ficar contigo, se ela não quer que você a trate da forma que você quer tratá-la, então não trate, respeite, trate-a bem, trate-a com modéstia, trate com delicadeza. Mulher, ela foi feita para ser tratada com delicadeza, assim como todos os homens foram. A diferença é que a gente está inserido num mundo onde a gente quer tanto provar que é machão, a gente quer todo tempo provar que a gente é macho, que a gente é pegador, que a gente é aquilo, que é aquilo outro, que qualquer sintoma de feminilidade na gente, a gente repreende e a gente, sabe, e a gente acusa as pessoas com isso, e a gente quer se sobressair de alguma forma. Então a gente vê na mulher, né? A gente diz que mulher é um sexo frágil, a gente diz que mulher é isso, mulher é aquilo outro. A gente vê numa mulher uma forma de satisfazer esse desejo mais egoísta, mais sujo que existe em nós, que é essa nutrição de querer ser o machão da coisa toda, Beleza? Então, atendendo ao pedido do meu amigo Tony aí, que disse que eu demoro muito para construir, né, o episódio. Tá aí, Tony. Espero ter lhe ajudado um pouquinho e você ter ouvido bem aí o que eu quis falar, beleza? Galera, então é isso. Eu não sei se eu consegui passar bem a mensagem que eu queria passar. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Eu não fiz roteiro dessa vez. Eu gravei, tô gravando isso aqui muito de imediato, assim, no sentido de que eu não tive uma preparação antes, né? Mas está aí, cara. Espero que tenha lhe ajudado. Por favor, leia o artigo da revista Piauí. Leia o artigo. Procure mais sobre se informar sobre isso. Converse com pessoas a respeito disso. Cara, se eu ajudar pelo menos um homem, um cara, ou até mesmo uma mulher que tem um pensamento ainda negativo em relação a isso, cara, eu já vou estar muito feliz, né? Se eu puder atingir pelo menos uma pessoa com esse podcast, que o cara possa refletir sobre a vida dele, sobre a forma machista que ele tem lidado na vida, eu, cara, vou estar muito satisfeito mesmo. Então é isso, segue a gente nas redes sociais, Instagram, arroba teólogo de quinta, arroba Jonathan Fernandes, Twitter, a mesma coisa. Quer mandar algum e-mail para mim com alguma sugestão, quer mandar algum tema, alguma coisa, sei lá, um vídeo, um áudio, sei lá, manda no meu e-mail, tá? fernandesjonathan31@gmail.com. Vou ficar muito feliz em ler. Compartilhe esse episódio aí com mais pessoas que você acha que deve ouvir isso aqui, que merece ouvir isso aqui, que precisa ouvir isso aqui, beleza? E tamo junto. Até a próxima quinta-feira. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado por não me abandonar. E, cara, divulga a gente, divulga nós pra todos os cantos aí. Eu só tenho vocês pra me apoiar, não tem mais ninguém. Vocês são meus ouvintes. Então, me divulga. Vamos fazer o Teólogo de Quinta chegar em 2021 com muito mais força e crescer muito mais, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima quinta e fui!